compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Nerd Mail. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários dos Paranerds de setembro. 172 de Mestres do Universo Salvando Eterno, 173 do Scooby-Doo 2 Monstros à Solta. E tivemos inclusive comentários pregressos, olha só que beleza, tem gente até comentando nos episódios anteriores, e façam isso que eu leio com o maior prazer, não tem problema nenhum. Bom, além disso, tivemos alguns e-mails gigantes também nesses episódios. Então vamos começar com o primeiro deles, que é o e-mail do meu queridíssimo Rafael Dourado. Ele fez um e-mail gigantesco pelo Paranerdia 172 do Mestres do Universo. O título do e-mail dele foi Tila e os Defensores do Universo. É, não veio essa música na mesma hora. Oi, Alexandre, o nerd e o master. Não tô se entendendo essa história de você estar separando meu nome, mas tudo bem, deixa pra lá. Pressão minha, o episódio do podcast sobre a série da Netflix ficou com a duração maior até do que a série em si. Ó, quase, né? Mas que foi um episódio gigantesco, mas também a galera tava com um papo maravilhoso, então valeu a pena. A amiga da Tila me lembrou muito, no traço, a namorada barra interesse romântico do Invencível, porque é verdade. Lá na série da Prime Video, é mesmo, é sério. Mas a personalidade é infinitamente melhor. Da garota do Invencível ou da menina da Andra? Eu acho da Andra, né? Porque a garota do Invencível é chata pra caralho. Mas achei estranho ela saber tão pouco sobre tudo que aconteceu em Eternia, já que não deve ter sido há muito tempo assim, uns 20 anos mais ou menos, talvez. Aí entra uma dúvida que eu fiquei. Ó só, o negócio é o seguinte, pelo que consta no documentário do After Show da Netflix, o tempo que passou entre o episódio 1 e o episódio 2 foram 10 anos. Como a Andra deve ter lá seus 17, 18 anos, quer dizer que ela estava com 8 na época que aconteceu a merda do episódio 1. A merda, digo, a situação no episódio 1. Então, pô, uma criança de 8 anos não sabe muito da vida, né? Vamos assim dizer. Pelo menos assim, Eternia, né? Então, é por isso que ela não conhece nada. No começo do episódio, você comentou que se passaram 40 anos. 40 anos da exibição da série clássica. A série clássica foi na década de 80, estamos em 2021, 40 anos. Entendeu? Então, 40 anos desde a exibição da série clássica, não 40 anos entre um episódio e outro, tá bom? Isso deixaria a Tila com algo em torno de 60? Não. Se ela já tinha 20 no começo do episódio? Sim, ela estava com 30 no episódio 2. E o mentor provavelmente uns 80? Não. O mentor devia ter lá para os seus 40 e tantos, ficava com 50 e tantos no episódio 2. Para mim, tinha passado uns 20 só, na verdade foram 10. Mas aí depois você comenta que foram 10 anos, que foi o que eu falei. Talvez eu tenha entendido errado, os 40 citados seria na verdade o tempo que passou entre o fim da série clássica e a produção dessa, e não da cronologia entre si. Tá vendo? Você entende as coisas, Rafael. Não complica. Bomba. Caraca, gente. Maluco, senhor. Eu lembro pouca coisa da série original e dos outros reboots. Pra mim, assistindo ao episódio, o tal personagem Fulgor era mesmo só a alma do esqueleto, não algo diferente. Se bem que isso dele já foi chamado antes, tá na linha do Gandalf em cinza pro Gandalf branco, que eu acho uma pataquada tremenda mesmo no material do Tolkien. É, o Matheus mesmo comentou no episódio que essa história do Fulgor é o personagem mais bizarro que tem na linha de brinquedos. E o Fulgor só existe na linha de brinquedos. E agora na série da Netflix. O lance da Tila ficar pé da vida de não saber que o Adam era o He-Man é bem estranho, se considerar que até o rei não sabia. Então ela tava sendo a última a saber mesmo. Olha... É, né, mas vamos e convenhamos que tá bom, naquela sala, naquele momento, só ela e o rei não sabiam, mas leve em consideração que ninguém Eternia sabia, então não é só ela e o rei que não sabiam, todo o resto dos mestres do universo não sabiam, os únicos que sabiam estavam naquela sala, era o mentor, o pacato e o corpo, só. Então não é uma coisa, nossa, todo mundo sabia menos eu. A rainha sabia por descobrimento dela mesma, tá? Ninguém contou pra rainha, ela descobriu porque ela é foda. Só deve ser só por isso mesmo. Mas o que me conforta é pensar que a Tila se via dividida entre gostar do Adam de uma maneira mais romântica, ou só porque ele era o príncipe e isso deve ser o suficiente, é, talvez, né? E gostar de uma maneira mais física do He-Man, aí o choque de saber que poderia ter os dois ou não ao mesmo tempo, talvez. É, faz sentido. A surpresa dela ao encontrar com ele lá em Preternia, ele escreveu Paraíso, mas eu vou... traduzir para Peternia, tá? E saber que ele optou pela forma de príncipe Adam ao invés da de He-Man, dá uma boa ideia que talvez ele quisesse que ela gostasse dele franzino ao invés de só quando marombado. Ele botou transformado, mas eu botei marombado porque eu sou cretino mesmo. Aqui entra um parênteses, não tem magia, é tecnologia. Não era um cinto que fazia abdominais automáticas na feiticeira, assim, o AB Shaper. Não era, não é magia, é tecnologia, é isso aí. Sobre o corpo, eu teria adorado que ele tivesse falado que meu nome era pra ser corpo, mas acharam que ficava melhor um nome que começava com O, pra eu usar na minha roupinha. Isso é piada interna do Mário Jorge, que ele contou uma vez, acho que no Nerdcast, sei lá, não lembro qual, ou no Jurassic Cast, eu acho, que o corpo tem um O no uniforme dele, né? Aí botaram um O no bolo do corpo, no aniversário, fizeram aniversário do corpo. Ah, que legal, fizeram um aniversário pra mim, mas erraram o nome, botaram um O, meu nome é com G. É uma piada interna do Mário Jorge, mas tudo bem. Aí é uma piada, como eu falei, é uma piada interna demais que só quem ouviu a entrevista do Mário Jorge lá no Jurassic Cast vai sacar. Foi a mesma coisa. Sobre levantar a espada mágica dizendo a frase certa, funciona igual o anel do Natena Verde? Pelo lore desse desenho, sim. Qualquer Zé Bunda que me pegar naquela porcaria de espada e gritar a frase mágica vira He-Man. Eu acho que é isso. Pelo menos senão o esqueleto não tinha chance, né? Ora bolas. Caramba, e pensar que todos nós poderíamos nos transformar num herói de Eternia. Bastava ter acesso à espada certa. Essa frase pode soar bem esquisita em qualquer lugar. Mais ainda lá naquele paraíso dos heróis que só tem uma mulher. E uma mulher que ninguém entende ainda por cima, né? Que ninguém entende que ela... Caraca, ele tá pensando a mesma coisa que eu. Será que a espada ativa mesmo em outro idioma? Sim, ela ativa mesmo em outro idioma. Ela é uma espada multilingual. Apesar de que a tal da Kutruki, que é a tal da véia maluca lá na Preternia, ela não era uma heroína. Ela era uma antecessora da feiticeira. Tanto que você pode ver que ela tá vestida de feiticeira. Tá? E ela não apareceu só nesse desenho não, ela apareceu no reboot também, se eu não estou muito errado, no reboot de 2002. Mas sobre as críticas, eu também não gostei muito não, por vários motivos. Achei esquisito o design dos personagens femininos, tudo mais quadrado, principalmente os rostos, certo. Não gostei de terem dado um jeito de se livrar do corpo. Ok, foi uma saída heróica e tudo mais, mas fica muito na cara que não gostam dos personagens alívio cômico. Talvez isso explique até o fato de não terem se importado com a história dele na hora de roteirizar. É, pode ser. Também me frustrou a série não ter um He-Man como protagonista. É muita trapaça matar ele no primeiro episódio, botar só lembranças ocasionais dele ao longo de 3 episódios restantes e trazer ele no final como Príncipe Adam. Mas, pra ser justo, também tem os, não tem o esqueleto como vilão. Mais ou menos, já que o Rei do Submundo teve até a mesma voz do esqueleto original, na dublagem em português, tá, filho? Me pareceu muita forçação de barra em cima do protagonismo feminino. Não que não seja legal acompanhar a Tila e a a amiga das aventuras, a namorada, e mesmo a maligna agora como parceira, etc, etc. Mas fiquei com a impressão que gastaram tempo demais com ambas lamentando seus relacionamentos abusivos do passado. No final, me pareceu que usaram como material de divulgação que agora a He-Man vai ter sangue, pra no final ainda insistir em fazer algo que nem foi tão adulto assim. Não que eu achasse que precisasse a série nova em 3D mais infantil com uma pegada Power Rangers, tá? Mas com cara de que quem vai agradar a mais. Ele tá falando do novo He-Man que tem agora, He-Man e os Mestres do Universo em CGI na Netflix. Aguardem que vai ter novidades a respeito disso no Paranerdia, tá? PS tá lotado de bonequinho maneiro nas lojas de brinquedo que eu tenho que passar correndo pro Henrique não ver. Só o Castelo de Grayskull chega nos 4 de julho. Maluco, é sério? Castelo de Grayskull tá quase 1000 conto? Maluco, tá louco, senhor? Tá bom, né? E o Rafael Dourado, cansado nem um pouco do e-mail gigante que ele escreveu pro He-Man, ele resolveu escrever outro e-mail também gigante. Dessa vez pro Paranerdia 173 do Scooby-Doo, meu filho, onde está você? O título foi Scooby-Doo 2, não vi, ou melhor, não ouvi onde é que tá ruim. É, né? Então tá. Oi, Alexandre, o Master Nerd. Eu já percebi que ele vai ficar com essa gracinha de mudar meu nickname cada vez que ele mandar um e-mail. Já percebi isso, tá? Tô de olho no senhor, tá? Seu Rafael Dourado, muito obrigado, viu? Eu tô ouvindo o episódio tendo dificuldade pra aceitar que esse filme seja de fato trash, como foi proposto no convento. Filho, ele datou feio, datou rude. Tô na metade do cast querendo muito rever, vai na fé, tá na Netflix, mete bronca, vai lá, meu filho, vai na fé. Vocês só estão falando bem, a gente tá falando bem da dublagem, a gente tá falando bem do Manjinha, do Drummond, não do filme, tá? Tentei botar esse comentário lá no site, mas ficou carregando e carregando, e na dúvida mandei por aqui. É, manda no e-mail mesmo, tu escreve coisa pra caralho, meu Deus, eu quero que você escreva muito mais ainda, tá? Eu tenho boas lembranças do filme, e principalmente concordo que a Velma é visualmente mais interessante do que a Buffy, com todo respeito à senhora caça-vampiros, ainda assim na época ela era o meu crush entre os de 11 entre 10 adolescentes e jovens adultos. Uau, uau. Sobre as desnecessárias piadas de Pum recorrentes, que até então não aconteciam nas animações, acho que tem muito a ver com uma tentativa de atualização. Não tinha esse tipo de conteúdo em animação nos anos 60 e 70. Era tabu. A Disney mesmo veio usar a piada de Pum pela primeira vez no Rei Leão, lá em 1994. Viscoso, meu gostoso. E mesmo vale para piadas dos cachorros no começo do filme, ou para escancarar as preferências de consumo do cigarrinho que passarinho não fuma pelo salsicha. Não vamos esquecer do interesse romântico do salsicha no primeiro filme, a Mary Jane, que era Maria Juana, né? Fazer o quê? Talvez essa ideia de inibir sutilezas do desenho na hora de pôr na vida real. É, né? E tal qual o primeiro filme, é legal que esse também faz eco para a série animada, como uma continuação dela. No caso do primeiro filme, começa com a turma separando e o próprio Scooby-Loo como vilão. É uma forma de trazer à vida real o que era uma reação do público. Cara, ninguém gosta da merda do Scooby-Loo, cara. Tem uma coisa no Scooby-Loo que era uma tremenda boa sacada de interação de personagens, que é ele acreditar que o Scooby-Doo era um herói e comprar brigas pelo tio. Pior que é o filho da mãe, é muito cretino. O pilha errada... Filha errada total, com uma visão totalmente torpe do mundo ao seu redor, e que o tio não fazia nada para encorajar e endossar esse comportamento. Mesmo assim, acabava pagando por isso de alguma forma. O Scooby arrastando o moleque para longe dos vilões que ele tentava enfrentar sozinho com aqueles soquinhos no ar, que era sempre uma coisa divertida, né? Poder canino! Era uma babaquice, mas tudo bem. O problema é que o comportamento histriônico dele mais irritava do que divertia. Fato. Embora eu gostava do bichinho. Até naqueles episódios que eram só os três. Salsicha, Scooby e o Scooby e o Traste. E que surpresa que tem o monstro do pequeno Scooby-Doo lá no museu. É o Frankenstein, é isso aí. Essa é a melhor versão de desenho na minha opinião. Porra, o pequeno Scooby-Doo era sensacional, cara. Eu fiquei todo empolgado com a cena deles crianças no filme novo em CGI que estreou esse ano. Faltou só o Ruivo Ehring. Cara, é muito bom, cara. Era muito bom. Ah, aqui um recado pro Josh. Isso se não usaram Flash para efeitos especiais como argumento depreciativo. Qual é? Embora não seja feito necessariamente para isso, dá para fazer coisas bem legais em Flash. A série do Sapo Brothers no YouTube que o diga. Quer dizer, a abertura do Nerdmaster recomenda. Os da Nerdices do Nerdmaster que o diga. É da Nerdice. Apesar de que a abertura do Nerdmaster recomenda, você também fez em Flash. É, tá bom, tá certo. Abração e parabéns pelo cast, pessoal. Cara, Dourado, obrigado, amor. Eu te amo muito. E, claro, acessem o canal do Sapo Brothers, que é tudo feito em Flash e é uma maravilha, tá? Muito bem, muito obrigado. Outro que nos mandou e-mails foi o nosso querido Elias Passo Tenório e, pasmem, ele mandou um e-mail escrito, não foi uma vídeo-resposta? Oh! Mas por que isso, Elias? Vamos lá. Elias Passos Tenório no Paranerdia 172 de Mestres do Universo. Oi, Alexandre, sou eu, Elias Neto, de Maceió, Alagoas. Hoje vou escrever um e-mail, pois perdi meu celular e por isso não gravarei o vídeo. Mas não se preocupem não, ouvintes, ele conseguiu um outro celular logo depois. Gostei muito do episódio sobre He-Man, não vi essa nova versão da Netflix, corre atrás. Na hora que você falou sobre as espadas do He-Man, que eram metades da mesma espada, eu pensei que iria tocar uma gêmea do Fábio Júnior, mas não, então beleza, viu, Jorge? Tu deu mole, hein, Jorge? O Elias estava esperando que tocasse uma gêmea do Fábio Júnior, viu? Ó, só que feio da sua parte. Também digo que gostava muito do He-Man da série de 2002, a série As Novas Aventuras do He-Man eu nunca gostei, é só. As Novas Aventuras do He-Man eram um nojo. Continue o bom trabalho e até a próxima, Elias Neto, 37 anos, Maceió, Alagoas. Muito bem, meu queridíssimo. Depois ele me mandou um e-mail pro 173, né, do Scooby-Doo e foi com vídeo resposta de novo. Ele conseguiu o celular de volta, aê! Então, se você quiser ver a vídeo resposta do Elias sobre Scooby-Doo 2, por favor, tá o link no episódio, né? Aqui nesse episódio do Parolando. Vamos agora aos comentários. Primeiro um comentário regresso do Paranerdia 163 de filmes do Superman com Christopher Reeve. Quem nos fez o comentário foi o Nietzsche Master. Deve se ler Knight, talvez, não sei, mas tá escrito Nietzsche. Então Nietzsche Master. Boa tarde, amigos. Sou Marcelo, tenho 49 anos e sou tradutor. Moro em São Carlos, São Paulo. Bom, legal, roteiro completo. Christopher Reeve é o Superman definitivo. Mesmo que o Henry Cavill faça tudo ao seu alcance, mas é limitado pela visão do Snyder. Cavill entende o herói. Excelente episódio sobre um dos meus filmes favoritos ever. A gente fez sobre quatro, não sei se você percebeu, né? Gosto da versão do Donner do Superman 2, embora o final seja discutível. Mas também não mostra o que aconteceu com a senhorita Tashmaki! após ela usar o banheiro da Fortaleza da Solidão. Nunca mais a vi. Pior que é mesmo, a mulher some no meio do filme. Há também uma versão exibida na TV com 3 horas de duração com todas, eu digo, repito, todas as cenas gravadas, inclusive algumas não finalizadas. Nossa, isso deve ser horroroso de assistir, mas vamos lá. Dá um pouco de profundidade, a história explora o subplot do indígena que vendeu as terras pro Lex Luthor. Ah, existe uma versão cantada da música do Super voando com a Lois. Sim, existe, que em vez de ser aquelas falas que a Lois Lane fala de pensamento pro Superman, é aquilo cantado. Eu vou deixar até link pra essa versão cantada do tema do amor do Superman, tá, gente? Vai estar nos links relacionados desse Parolando. Observação, em Superman 4, Lex Luthor corta o suporte que segura o fio de cabelo do Super, suporte este que também aguentava 500 toneladas. É verdade. Muito obrigado por este episódio. De nada, meu querido Knitmaster Marcelo. Muito obrigado pela sua participação e comente nos outros episódios que você quiser, tá bom? No Paranerd 172 de Mestres do Universo Salvando Eternia, tivemos primeiro um comentário do senhor Capitão Estelar. E ele disse: já falaram tanto e tão mal desse show que eu acho que falar qualquer coisa agora é chutar cachorro morto. Quem falou mal desse show? Então o que você tá falando? Quem tá falando mal? A gente gastou quase 4 horas de episódio falando bem pra caralho do Mestre do Universo. Como é que... de onde você tirou isso? E eu, hein? Tá bom. Outro que nos fez o comentário foi o Jota Santos, que o cara participa do episódio e ainda faz comentário, viu? Por isso que eu amo esse homem. Eu fiquei muito feliz ao ser convidado pelo Ponto de Referência Nerdmaster. Ponto de Referência é a puta que te pariu, tá, Jô? Eu sei que você tá ouvindo, tá? E eu sei que agora você tá rindo que nem um descontrolado, tá? Mas Ponto de Referência é a senhora vossa, sua progenitora. Desgrama. Pô. Então fiquei feliz pelo Nerdmaster ter me convidado para participar. Não convido mais. Mesmo com meu microfone falhando, a equipe inteira foi tremendamente acolhedora. Me senti extremamente valorizado. Ele morde e depois assopra. É um maldito. Mesmo com a minha fanboyice. Obrigado, Alexandre, Matheus, Koalas e Charge. De nada, seu fela da puta. Outro que nos fez um comentário do Paranerd 172 foi meu querido Norberto. E o Norberto falou assim: tava esquecendo de comentar, mal aí, tá perdoado. Sobre essa animação, quando vi o segundo trailer e algumas entrevistas com o Kevin Smith, eu já tava esperando que não ia cair no meu agrado. Dito e feito. Sério, Norby? O primeiro capítulo, melhor desses 5, me perdeu quando mostrou que o grande e genial plano do esqueleto era deixar o He-Man puto da cara e ficar torcendo para que o herói enfiasse a espada no bucho, na altura certinha da entrada do cofre, e conseguir estourar a orbe antes dele morrer. É, plano Cebolinha, né? Sério isso? É, sério isso. Depois foi só ladeira abaixo, com a Tila dando piti. Não, a Tila dando piti foi maneiro, ainda mais na versão Dercy que eu soltei no episódio. E se afastando do homem que a criou como pão. Como pão? Como pai, né? Ah, tá, que criou como pai. E tentativas vazias de tornar numa heroína fida demais, foda demais, deve ser foda. Mas não lembrando de tentar deixá-la mais simpática, de um modo que eu pudesse me importar com ela. Somado a isso, o fato de várias coisas que foram deixadas de lado, como o motivo do rei Randor deixar seu povo naquela situação de merda, a magia acabou, filho, ele não podia fazer nada a esse respeito. E de ter ficado fazendo fila para pegar água mágica e outros pontos, como She-Ra ou mesmo o lance do golpe. Cara, o lance do golpe foi a única coisa que realmente me emputeceu. Detalhes que não importaria ou não fosse a promessa de uma continuação da animação antiga. Mas o cast tá sensacional, como sempre, vocês mandaram muito bem, parabéns. Valeu, Norby. No Paranerdia 173 diz: Scooby-Dooby-Doo, cadê você, meu filho 2? Quem nos fez o comentário foi o Jota Santos de novo, aquele cretino metido filho de uma égua. Falou o seguinte: cara, que delícia essa trupe do barulho falando sobre um dos melhores filmes de todos os tempos. Tu tá bebendo, xerocola, comeu cocô? Não tô entendendo você. Não adianta o pessoal chegar com a voadora da crítica, mas quando esse filme passou na Globo, ela só estrelas nos nossos olhos. Sim, na primeira vez que eu vi eu também gostei. Não estávamos nem aí para detalhes técnicos, o que importava eram nossos personagens investigadores favoritos estavam voltando para o segundo filme. O imortal Drummond e o inigualável Monjinha estavam soltos e sem coleira na dublagem. Isso tava mesmo. Pareciam que não estavam sendo pagos e aproveitaram para se divertir. Eu revi com meu filhinho há pouco tempo e as risadas foram ininterruptas também. Porra, teu filho é um neném, né, cara? Olha, papai, ele gritou. Tá escrito gritou. Tá? É porque é criança, né? Ele tá escrevendo como o filho dele falaria, né? Olha, papai, ele engasgou de novo. Não precisamos falar que fomos privados da companhia desses monstros soltos nesse planeta, mas eu salvei aquele vídeo do Briggs, o Monja e o Drummond zoando muito no estúdio. Eu vou botar esse vídeo nos links relacionados desse Parolando. Gente, esse vídeo é maravilhoso. Drummond e Monjinha, um sacaneando o outro com o Briggs no meio do caminho, é de chorar de tanta risada. Espero que as novas animações possam largar alguns preconceitos e revisitar os trabalhos de ícones da dublagem que marcaram a cultura pop no Brasil. Não podemos deixar morrer essas obras, que a força esteja com vocês. Beijo na tua bunda, Jota. Eu te amo também. E também no Paranerd 173, outro que nos fez o comentário foi sim, nosso querido Norberto. Ele falou o seguinte: juro que eu não lembro de ter visto esse. Tenho na memória só uma ou outra cena, mas tenho certeza que na época eu já tinha achado bem ruim o filme. Somos dois. Mas foi uma bela homenagem aos nossos queridos Orlando Drummond e Mário Mojadinho. Ô, saudade! Parabéns pelo cast divertidíssimo. Cara, obrigado, Norbi. E é isso, gente. Terminado aqui os comentários e os e-mails, vamos agora aos beijos e abraços para os nossos queridos mecenas. Um beijo carinhoso na dona Ana Carolina Martins, outro na bochecha esquerda de dona Ana Lúcia Letier, minha pinca mina pai de estimação. Um beijo no seu Arthur Boni, um abraço nos seus 1500 demônios. Outro abraço apertado, meu querido escritor internacional Daniel Rossi. Um abraço também para Diego Ferreira Veríssimo. Para o meu vídeo comentador que conseguiu um celular novo, Elias Passos Tenório. Um abraço também para o meu CIE, Emília Costa Menci. Um beijo por trás e um abraço também por trás no senhor J. Santos, esse fela de uma égua. Um abraço também para o Léo Oliveira do Fermata Podcasts. Outro abraço para meu querido Lucas Freitas. Um abraço também para meu querido Luciano Dias. Um beijinho na bochecha, um abração no seu Paulo Roberto Libardi. Adoro meu Paulinho. Um abraço também para o meu querido amigo Rodrigo Moquepon. Um abraço também para o Sandro Cruz, para o não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Um beijo na senhora dona Madame Suelen Nastri, um abraço no seu Tiago Teixeira e um beijo e um aperto de mão na bunda do senhor Valdir Fumene Júnior. E é isso, gente. Eu não sei se vocês estão sabendo já, mas o Paranerdia, o site, está sem aquela bodega, aquela porra daquele vírus. Morreu o vírus, já era. Eu e o Jorge acabamos com ele, então podem voltar a acessar o Paranerdia e fazer comentários no site mesmo, por favor, tá? Os comentários de vocês nos agradecem muito. E quem puder colaborar, tem PicPay, tem Apoia-se a partir de R$1 e temos Pix. É, tem Pix agora no Paranerdia, olha só. Quem quiser mandar um Pix pro seu amigo Nerdmaster, a chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Então, mesmo e-mail que vocês mandam os comentários para cá, também é a chave do Pix do Paranerd. Então, pode mandar Pix pro Paranerdia que a gente aceita no paranerdia@paranerdia.com.br. Beleza? Então, para vocês todos, muito obrigado a todos, um abraço, desculpem o atraso neste Parolando, e a gente se vê no mês que vem. Beijinho.